Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o programa Central do Sertanejo. Chegando na sua sexta-feira. Que maravilha, gente. Chegou a sexta-feira, chegou o finalzão de semana. Hoje, sexta-feira, dia 20 de maio do ano de 2016. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É bom demais saber que você tá ligadinho com a gente. É o Central do Sertanejo começando mais um finalzão de semana. Hoje você sabe, né? No nosso segundo bloco tem aí recordação pra você recordar junto comigo um grande clássico sertanejo. Tem também as seis músicas mais tocadas durante toda esta semana. É uma sexta-feira especial, né, meu amigo? Né, minha amiga? Eu desejo pra todo mundo um final de semana maravilhoso, com muita paz, com muita saúde, né? Tudo de bom pra você, pra sua família, pros seus amigos. Maravilha! E o Central do Sertanejo já começa com uma notícia aí, que com certeza o pai de Zezé de Camargo e Luciano estão muito satisfeitos agora, gente. Vanessa choca fãs com prévias de músicas novas bem diferentes do que vinha fazendo, né? Vanessa finalmente mostrou um pouco do trabalho que vem desenvolvendo para o próximo álbum, com canções autorais e em português. Essas são informações que todo mundo já tinha até então, mas houve uma mudança de rumo, porque ela vinha gravando faixas bem eletrônicas e em inglês, e agora promete surpreender ainda mais. Vanessa postou um vídeo no Facebook com um pedaço de canções que chamou atenção pela sonoridade. Os fãs ficaram bastante divididos quando ouviram a música. Não era mais pop eletrônico, e sim uma coisa bem orgânica e com uma pegada sertaneja. Acredite se quiser, Vanessa voltou às raízes. Olha só, Vanessa. No vídeo, Vanessa conta que não estava mais se identificando com as músicas em inglês e preferiu cantar em português e sertanejo. Então, em breve, teremos aí o som da Vanessa, que foi pop eletrônica. Primeiro foi brega, né? Primeiro foi bem brega, aquela coisa toda. Depois foi pop eletrônico, aquele ritmo mais acelerado de festas de LBT, aquela coisa toda. E agora voltou as raízes sertanejas. Com certeza, o avô dela está muito satisfeito. Mas os fãs estão bem divididos, né? Vamos começar, então, a nossa sexta-feira. Eu trago para você a Paula Fernandes. Piração! Essa aí tem raiz sertaneja mesmo, hein? Paulinha Fernandes, pode chegar. É Central do Sertanejo. Não sei o que faço, perdi o juízo. Cansei desse jogo, esse amor eu preciso. O amor é verdade, você me faz falta. Agora que fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer amor, a história ainda não acabou. Quando eu te vejo, amor, eu fico esse jogo, esse amor eu preciso. O amor é verdade, você me faz falta. Agora que fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer amor, a história ainda não.

Criador, luz na escuridão, seu beijo cheio de paixão. É tempo de amor, de curar a dor, luz na escuridão, seu beijo cheio de paixão. Central do Sertanejo na sua sexta-feira, dupla Vitor e Léo, tempo de amor. E com certeza o tempo é de amor, né, gente? Todo tempo tem que ser de amor, a vida tem que ser com muito amor, com muito carinho, com muita paixão por tudo, né? Olha, gente, eu tô indo pro intervalo, mas na volta tem pra vocês aí uma grande recordação, que eu ainda não sei qual é também, né? Que agora eu tô assim, eu faço questão de não saber pra ficar aquela expectativa pra você que tá aí do outro lado, pra mim também, né? Então não sei qual vai ser ainda a recordação, mas sei que nós vamos recordar um grande sucesso. E vem aí também as 6 músicas mais tocadas durante toda essa semana. Então fica ligadinho que eu já tô voltando com o mais central do sertanejo. É, vou rapidinho pro intervalo e volto, hein? Não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta na sua sexta-feira, dia 20 de maio do ano de 2016. Uma sexta-feira maravilhosa para todo mundo. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Central do Sertanejo, tá bom? Agora eu vou trazer para vocês aí, como já havia dito, né? Vou trazer uma recordação. E olha, procurando aqui no baú do Central da Mídia, aqui na nossa rádio. Que maravilha, gente. Eu encontrei aqui a dupla Cleiton e Camargo. Quem se lembra, hein? Tudo da família Zezé de Camargo e Luciano, né? Cleiton e Camargo, Vanessa Camargo, Zezé de Camargo. Tudo sucesso total, né? Olha, então, eu vou trazer pra vocês aqui Quando um Grande Amor Se Vai. Essa música aí é uma, como é que fala, uma adaptação, né, de um grande sucesso internacional. Então vamos recordar aqui no Central do Sertanejo. Quando um Grande Amor Se Vai, Cleiton e Camargo. É recordação na sua sexta-feira. Todo amor parece no começo um mar de rosas, mas é triste numa lágrima que cai. Chama que se espalha, feito fogo sobre a palha, e destrói tudo depressa, até demais. Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar. Quando um grande

da M. Thiago, Gustavo Lima. Fica louca, é a primeiríssima da semana. Valeu, gente, tudo de bom. Segunda-feira tem mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. E a galera na balada bebe, bebe, fica louca. Central do Sertanejo.